pessoa. Até Pagog, Papa Alfa, Golf, Oscar, Golf, Pagog, que após conforme rota. É coletão no zero com curva direita, subida da El, após Leda e após Motiva. Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Aciona transponder 5562, controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado 360 para Guarulhos, via rota pelo Zulu 90 até Piraí, após Bade, pelo Zulu 44 até Pagog e após em rota. Decola da 10, curva direita, da El Leda Motiva, transponder 562 e controle 120. Guarda, chama minha 305, portão 08, me pronto, puxa o nome. Bruno 164, Juliette, portão 02. 02 é 164. Solos 20, direito 21 no solo. 21 no direito, até breve, 285. Salvador, boa tarde, 985, livrou nosso escudo. 1885, Tec de Alfa, Porta da Juliette. Alfa da Juliette, boa tarde. Contato no radar, desça via chegada a Mari para o nível 050. Número 3. Cruzado Mari. 207, desça para 2000, QNH 10 no meio, MC redução para 2209. 2016, já tinha 220, passando para 207. Patrulha 03, acionamento, táxi até o ponto de espera da 17, aguarde para decolagem, vai decolar para o norte, sentido BR. Confio o nome do comandante. Quando é que é legal no 096? E para a decolagem na ponto de espera da 17. 3560, voe direto Serra Vita 369. Autorizado sinal do LS UISC, desça para 4 mil pés, já pode estabilizar. Nossa alternada é Palmas. Pode estar que vou em 3.660, desça até 2.500 pés, já pode passar no 3.660 estabilizado. Para 2.500, já pode passar no 3.66. 2.500, 3.66 vai reportar, também com essa. Forma ajuste no 0 no meio. 1.0 no meio. Estabilizado para 207. 04207, complete final, LS, torre 1.835. 1.835. Coragem com proa norte, autorizado direto, sem interferir com o final do 1.0. O vento 1.60 graus, 1.09, sua fé do sol. Com 2.008 normal, baixou. Autorizado pouso 2.008, vento 1.60 graus, 1.09. Obrigado. De solo, patrulha 03. É só confirmando, eu mantenho o transponder do voo aqui dentro, cara, 0121. Afirmativo, 0121, aqui pro norte, chama o controle, frequência 1120, decimal 8, patrulha 03. Tá transferindo pro controle 1208, 03 do transponder 0121. Torre, boa tarde, azul 4207, comunicador 2, já estou escutando. 207, continua a aproximação, vai atualização de pouso. Adão. Sente o 2714, mantém a posição. Pela vertical da BR-324, certo? Só policial. Recente, vai ter uma área de voo visual, que é legal, mas era no meio. Confirme aí, sobrevoo ou uso em outra localidade? Ainda nós não temos a confirmação, senhor, mas uns 5 minutos a gente vai confirmar para o senhor, que a gente retorna para Salvador ou se desloca para Feira de Santana, no 30º quinto batalha de infantaria. Pede manter uma escuta, que é legal, mas era no meio, patrulha 03. Vai manter só a escuta, o 03. Chorona 326, contato radar passando Coral, voo em Mário, autorizado chegada a Mário, chama o EBR de descida. Chorona 326, desça para nível 050, autorizado chegada a Mário. Patrulha 03, controle. Nossa, escuta, prossiga. Fala o próximo 9 horas, 3.5 milhas, helicóptero, mantendo 500 pés, com rumo nordeste. Fala quanto visual com o prato. Já está visual com o posição de 9 para 10 horas. Alternativo, mantém a separação visual com o prato. Prato, pouso, localidade à frente, 1 minuto. Ah, já foi. Você acerta a visual com o local de pouso? Positivo. Tem frequência livre, próxima informação, tráfego 3 horas, 2 milhas, um helicóptero mantendo 500 pés. Já está visual concentrado. Visual. Gente, frequência livre para o pouso, bravo CSA. 4207, aos 31, direito 21, 1, só 1. Direita 21, azul, 4, 2, 7. Sol Salvador, azul, 4, 2, 7, 2. 4, 2, 7, táxi via Alfa, Kilo, Pat 3. Pat 3, fica atento ao localizador, prevista a posição 03, Lima. Pat via Alfa, Kilo, Pat 3, Lima, 4, 2, 7. Para a Feira de Santana, nível 080, está dentro da Lima, solicita autorização. 090, azul 9090. Pode ser o 090. 9, controle. Copiando, sai, confia. Quem negar uma 0 na minha. 326, voe direto, ITAP da presente. ITAP da presente. Decolamos. O azul 2714, decola os 3, 4, controle 1, 2, 0, decimal 8. Vai 08, bom serviço. 3-1-5, portão 8, livre e acionar, chama táxi. Livre e acionar, chama táxi, na 3-1-3. Controle, boa tarde, é o azul 2714. November Juliette Delta, nível 080, nível par 080, decolodão no zero, curva à esquerda, subida Momo, após direto, João Durval, aciona 0263, controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado para Santana, João Durval, nível 080, decolodão no zero, curva à esquerda, saída Momo e após direto. Transponder 0263, 120, decima 8, controle, fazer 9090. Fazer 9090, passe 3, time pronto para chegar a acionamento. Time branco do pronto, 9090. Salvador, dia, sobre o 4065, também com Lima. The departure will be Dael, then Leda, and then Motiba. Roger, Dael, Leda, Motiba, then by the copy. Chegou lá, recebo mais informação, radar, confirme a distância do Salvador. Sete, Matheus Alves, voo visual, que não é da 1096, após 20 milhas, tem frequência aí para a coordenação. Número 3, assinamento 142, prepare a subida Uca, Jama, Aracaju. Ana 3-2000, desça para 2000. Legal na 0, 1 no meio, cancelada a gente, só vem TAP, reporte localizador. A 3, 2, 1, pronto, copy. Brasília aprovado nível 3620 via Pesulu no 7. Decolodão no 0, curva direita, subida Arbor, transição Elefa. Aciona 5010, controle Salvador, 120, decimal 8. Mão 03, chame pronto, puxa back o acionamento, achando a 6321. Senhor, confirme pessoas a bordo, Xana 6315? 1153. Parte principal, Índia e Alfa. O ponto de espera, torre no 8, decimal 95. Seguindo a R2 da TAN, número 2, ponto de espera. E altímetro no 0, no 6. Então, bom voo e boa tarde, Xana 6315. Muito obrigado. 7-4-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- Aeronave, controle. Eu autorizava a descida até a altitude de 5 mil pés, general major no meio. Eu autorizado a altitude de 5 mil pés, general major no meio, cotejo. Táxi da 3193. Tem 173, talvez 325 até na Campinas. Delta Indy Alpha, ponto espero no 0, turno no 8, decimal 95. Altímetro no 0, no 6, tomo volta 3193. 93 direito, Indy Alpha, ponto espero 1895, boa tarde. 2008, após passagem do Airbus da Avianca, ingresso Juliette, portão 08. 409 da Avianca, Juliette 08, 2008, pegou. 4065, Red, copy. Red, copy. 04065, clear to Campinas, Sierra Bravo, Kilo Papá, at level 320, Upper Zulu 10 until Pubav, Papá Uniform Bravo Alpha Beta Pubav, then Upper Zulu 16 until Posmu, Papá Oscar Sierra Mike Uniform Posmu, and then after, according our flight plan route, departure from whatever 10 after departure, turn right, dial departure, then Leda, and then Motiva, Mike Oscar, Tango Victor, Alpha Motiva. Squawk code 5020 and control departure frequency 120.80. Livre aliança que reia, ponte estabilizado, desça 2 mil pés. Pronto, cópia. NML 142, Recife aprovado, nível 350, via Zulu 17. Decola da 10, curva esquerda, subida Fuca, Jamo, Aracaju. Aciona 5001, controle Salvador, 120, decimal 8. Acionamento 42, portão 05, chame pronto, pushback, acionamento. Desça para o 9500 pés, que na norma 096, ponte visual com local de pouso. Contato visual, 3193, da qual as 42, chama o controle 120, decima 8. 208, tá, 3193. Uma 29, desça até 3 mil pés, que ainda dá uma 016, cancelado as instruções em tudo. Zero 93, contato radar, suba via saída da El para o nível 360. Via da El para o 360, pode aprovar Irumi. Neto Leda, guarde autorização para 3193. Direto Leda, 3193. Azul 2794, vou direto Barreiras. Direto Barreiras, 2794. Estamos campanha. condições de iniciar a execução no presente para aproximação? Evitar simultâneo contratos na aproximação elétrica? Tente, a voz de transferência 14, Ecos 1 Novembro. T7-4, voe direto Barreiras. Direto Barreiras, T7-4. Gente, Zulu 90, vai de transferência. Pelé 6315, vai ter condições de decolagem imediata, assim que a pista é liberada? Eu não sei. Então, autorizado, Lema tem que abrir no zero, Chanel 315. Lema tem na zero. Corro 966, complete final LS, chame a torre no 895. 895, boa tarde. Vai ficar para pouso. Se não ficar bravo, você tem que ir para o pouso. Bravo. Posição Get Space. Para o local, saúde do Salvador, sobrevoo para o Lobar. Recolo da 197. Começando curva direita após decolagem, ingressando no litoral sul. Aciona o padrão 01 no 4, controle Salvador 120 decimal 8, torre 1 no 8 decimal 95. Só para entrar para o helicóptero à sua direita, 3 milhas, não vai interferir com a aproximação. Aciona agora a torre 1 no 8 decimal 95, completando a redução para a aproximação. É, Zulu 90, 295. 8 decimal 95, altímetro 1-0 no 6, até um bom voo, Mike do Mike. Chegada 314, contato com o radar, chegada Mari, ESM mantém 050, voe direto e top. 050, top. Mike. Segundo 966, autorizado pouso, pistão 0, vento 150 graus, 1-0. Autorizado pouso, 66. Ponto estabilizado. Eu vou, contato com o radar, dessa vez chegada a Amã, voo e Amanda presente, chame o gás de descida. Quanto é o Salvador? Bom, você não é 63, não, sim? Tá livre, chame táxi, não é 63, 2, 1. Não é 63, 2, 6, mantém a posição, prevista o portão 03, que está sendo liberado agora pelo Airbus da companhia. Ajuda 714, controle? Decoração para evitar tráfego, curva direita na proa 270. Caso de falha de comunicações, ao cruzar o nível de voo 160, reassuma a navegação na proa de barreira. Contrato 12 horas, 40 milhas, rumo oposto, mantendo o nível 150. Agora, avança, você. 7. Ajuda aí, 7 no 4, controle. 7 no 4. Do direito, 2 em 1. 2 em 1. 330, mantém a mesma falha de comunicações. Ao cruzar 160, até assuma a navegação na prova de barreira. Mais um Mike decola 5-0, prossiga para o farol de Itapuã, e no farol chama o controle 1-2-0 no sinal 8. Ah, aqui está bom. É com o Zulu November, seu sol é 5-0, táxi à direita autorizado a estacionar para você ali. Natação 60, chama o centro em 125, decima 1, no terno 133, decima 1, 95. 251, 3395, obrigado. Eu, Romeu Golf, informa o tráfego 11 horas, 22 milhas, rumo noroeste, passando 140 em subida para 180, alfatando 72. Caso necessite efetuar desvios, faça pela direita, ok? Alfa, considero no 0, torre no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 6. Então, bom voo e boa tarde, acho na minha 3, 2, 1. Obrigado. Segunda direita, seguindo a recolha da companhia, pátio Índia, ponto esperando no 0, torre no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 6. Bom voo, acho na minha 1, 4, 2. Juliette, portão 03. Juliette, portão 03, da 3 x 96, Juliette, portão 62. Firme, 3 x 6. Puxa, na 63, 2000, portão 03. 3 x 3 x 6. Jogou 966, Juliette, portão 62. Juliette, 62, jogou 966. Azul 2714, 51 milhas no leste de Salvador. O tráfego formado anteriormente já superado em nível, resta uma navegação na proa de barreiras. E chama o centro na frequência 1260 até 1288. Bom voo. Rua dos Lagos, autorizado pouso, pistão 0, vento 1, 60 graus, 1, 0, 9. É autorizado pouso. Rua 0, 9, 7, inicia edição para aproximação. Segue tráfego, Embraer 1, 1, 0, da Força Aérea, 8 milhas na frente. Galeão, copiou 360. Copiando 659, Galeão, aprovado 3620. Via Upper November 857 até Moussu. Mike Oscar Lima, Sierra Uniforme, Moussu, após Fome Rota. Decoladão no zero, curva direita, subida da El, após Leda e após Irumi. Índia, Romeu Uniforme, Mike Índia, Irumi. Aciona 5033, controle Salvador, 120, decimal 8. Copiado, Galeão, 360, firme para 9087, pouso, decola da 190, curva de Minas, da El, venda após venda, direto e tirou. Nacional 5033, controle 120, final 8, boa na mesa, pronto. Prazo, Nacional, ponto 10, chame pronto, pushback, funcionamento. Fechão, pronto, 190, boa na mesa, pronto. 1097, complete final ILS, chama a torre 118, decimal 95. 795, acera, que é bom. Muito boa tarde, esse é o 1097, a duas milhas de Ilha Serra. 1097, continua a aproximação, a atravessão de tudo. Pode dar. Cruzeiro 233, barreiras aprovado, 160, vai prosseguir direto da TAP, após Whisky 42, Lapa, após direto barreiras. Colada 10, curva esquerda, subida Momo, transição WhatsApp, aciona 5036, controle Salvador, 120, decimal 8. Seja autorizado no 60 barreiras, WhatsApp, 245, Lapa, 30 barreiras, decolada 10, curva esquerda, Momo, WhatsApp, 5036, 208, controle. Correto, passageiro 2233, na remota, chama em pronto, puxa o sonamento. Toma lá, toma o motor. Diga. É, não vai ter condições de cumprir a restrição, tá? Da saída. Desculpa, inferior, 3.000 até 2.5 mil. 3.000 até 2.5 mil. Norlima, 180 para Miguel. Zero vigilante. Ilhéus, aprovado nível 240, Via Golfo 677, recolta 10, curva direita, subida da El, transição coral, aciona 5026, controle Salvador, 120, decimal 8. Via 240, Golfo 677, recolta no 0 direita da El, coral, 026, 120, controle Golfo. 120, decimal 8, controle, o transponder 5026, gol 2009, portão 8, chame pronto, chame com seu nome. 5026, 208, chame pronto, obrigado. Uno 097, solo 58, direita 211, solo. 211, 097. Solo Salvador, 097, que vai. Boa tarde, táxi via Alfa, reportando da Juliette. Alfa, Santa Juliette, 097. Autorizado, decolar, pista no zero. 6, no 4, mantém aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 0 no 6. No 3 no 4, chegou a torre 1895. Paulo, meu Golf, você para 2 mil pés no ajuste na 096, está autorizado a final IMS e reporte estabilizado. Bom dia, reporte estabilizado, Chanel 63 no 4, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento no 60, grau no 0 mais. Reporto, pista 1-0, 63 no 4. Chanel 6321, decolado ao 00, chame controle Salvador em 120, décima 8. 208. Controle Salvador, boa Chanel 6321. Chanel 6321, contato radar, soltar o nível 310, sai da árvore. Na árvore, 360, Chanel 6321. Zero nove sete. Atente da Juliette, voo no 097, posição 9, se encontra 4. Ok. Salvador, boa tarde, 8-8-4, Sente da Lima, posição 7 para Aracaju. Sente 8-8-4 para Aracaju, aguarde para a tua informação Lima, prepara a saída Fuca, transição Aracaju. Aguardo, assiste da Leão. Bono 097, autorizado para a posição 05, ingresso Juliette, posição 5. 05, 097. No 4, no solo 03, libera a direita, chame controle o solo em 121, décima 1. 121. 321, autorizado a fazer essa. Direto, elevo, tem 321, graças. Soro, Chanel 63. No 4, 63. Chanel 63, no 4, taxi via Alfa na portinha aqui da Juliette. Alfa, Chega da Mari, desça para o nível 060. Quando Mari, 060, passa a frente. São 3154, desça para 2010, ajuste no 066, está autorizado a final IMS e reporte estabilizado. Luno 884, cópia? Cópia. Luno 884, autorizado Aracaju, nível 230, conforme a rota do plano, saída Puca, transição Aracaju, a primeira curva à esquerda, pista 1-0, Oceane 5040, controle 1208. autorizado Aracaju, 230, de acordo do plano. O caminhão Aracaju, decola à esquerda lá no 0, 05040 e controle 208, 1884. 1884, cotejou correto, para o puxo e acionamento. Reportará, agora pronto, gol 1884. Confirmando já, pronto, mega acionamento na 07. Rulo 1884, aguarde um instante para iniciar o pushback. Aguarda. Contato 2233-60 Bosque, 50 Alcara Pedro. Porém, 120 decimal 8. 10, chame torre 11895, QNH 10 no meia, passaria do 2233. Do 350, sai da Puca. Autorizado, 350, está presente, Puca. Estão no 0. O gol 1659, aguarde a passagem do passaredo à retaguarda, pois está autorizado, puxe e acionar, chame táxi. Após a nossa passagem, vai então puxar o táxi, bom, mas bom. O gol 1659, esteja atento ao balizador para... Devido às ordens, às obras. Tudo bom, mestre. Acha, certo. Oceano 6314, mantenha a posição. É, esse prato está passando. Está autorizado 884 após o passarelo, confirmado. Negativo, mantém a posição, Oceano 6314, vai aguardar a liberação da posição. Agora foi 1884, se solicitou a confirmação. Pode aguardar. O 1884, mantém a posição, será o número 2 para o pushback. Também o 1884. Azul 4065 será o número 3 para o pushback, aguarde. Poxa, né, 6314 vai manter a posição, aguardando a liberação do portão 7. 7, 6314, tem algum estimado? Assim que a aeronave da Gol iniciar o táxi no portão 7, devido a obras. 7. Passo 462, autorizada para a Zuguna, desça para 3.010, ajuste 1.096. Zuguna 3.000, 1.096, graças. Para 1.7, Romeu Golfe, abaixado, sentado. Romeu Golfe, tráfego avistado, pouso autorizado, pistola 7, vento 1.70 graus, 1.09. Tudo pouso 1.7, Romeu Golfe. Zan 3567, aguarde o instante para a cópia para cima. Zan 3567, cópia. Zan 3567, autorizado Brasília, conforme a rota do plano, nível 360 autorizado. Saída Argos, transição Elefa. A primeira curva à direita, pista 10, acione 5031, controle 1, 20.8. Para o plano para a Brasília, decola 1.10 na árvore elétrica, curva direita pode decolar 10, 0.5, controle 2.08, 3567, conteúdo correto, chame para o posto de acionamento. Comodoro, boa tarde, Oceano 6227, formação Lima, autorização de Galeão. Oceano 6227, aguarde o instante para a cópia. Gol 2009, pushback acionamento. Gol 2009, será o número 4 para o pushback, aguarde. Vai dando. Bom, Golfo 2238, tá livre das restrições? Está livre. Grato, 2236. O 1659 autorizado o táxi via Patione Índia no ponto de espera da 10, torre 11895, QNH 10, 16. 10, 16, Patione no ponto de espera 295, boa, 1, 1884, observe a passagem do Boeing da companhia retaguarda, posto autorizado por Chessena, Semitaxi. Com a companhia retaguarda, aciona e chamará para o táxi, 1884. O 1884, confirme se eu tenho condições de fazer o push um pouco mais um pouco mais para trás do gate 8 para a passagem do Oceanesco? Já lhe confio. 2985. 4462, do separador de hotéis, o ajuste permanece no 0986, está autorizado para o IMS e reparte estabilizado. 2016, está autorizado para o IMS, 4462. Está um pouco atrás da posição 8, para o 1884. Afirmo apenas para liberar o parqueamento do Oceané na posição 7. Ah, ok, só para Oceané 6314, observe aeronave da Gol no pátio 1 iniciando o táxi, após estar autorizado ingresso pátio 1, aguardando a liberação do 7. Está iniciando o táxi para o 07, Oceané Salvador, boa tarde, o nome é pronto no ponto 010. Mantenha a presente posição, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, né? Sim, por lá. Salvador, muito boa tarde, o trânsito 3154. Então, 3154, boa tarde, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 160 graus, zona 0 nós. Reportando, 3154. Saída da El Leda Irume, a pista 10, a primeira curva à direita. Acione 5046 e o controle 1208. Falando Rio Galeão, conforme a rota do plano, decola 10, primeira curva à direita da El Leda após o Irume. 5046, o transponder 1208, a frequência do controle, remota 113, a nossa posição, a Chanel 6227. Posicionar 6227, cortejou correto, chame puxa acionamento. Amarelo, senhor Chanel 27. Para o táxi, voo 8.84, estamos com 9.8 a bordo, 2 horas e 5 horas de circo. Voo 1884, autorizado o táxi, via Patione Índia, no ponto de espera da 10, chame torre 11895, QNH 10106, só confirme 2 horas e 5? Afirmo 2 horas e 5, voo 1884. Sim. Voo 4065, autorizado o push acionar, chame para o táxi, esteja atento ao balizador para o pushback devido à obra. O voo 2009 será o número 2 agora para o pushback, após o azul. Decolagem, alinhamento e decolagem a partir da interseção Charlie? Afirmo, voo 2009. Sim, após a passagem do tráfego, dá até autorizado alinhar e manter a pista no zero a partir da interseção Charlie. Sim, alinha e mantém a partir da Charlie, voo 2009. 1254 no solo 14, libera direita e chame controle solo em 121 décima 1. 2, repetir, 121 décima 1. 121 pela 384. Por gentileza, poderia informar porque você fala para dar para ajudar de tarde, só por curiosidade? Gente, seria para agilizar devido ao tráfico já com 200, tá, com 200 nós já 2 milhas para Dona, para o Interserra corrigindo, seria para agilizar a decolagem. Vento 130 graus, 10 nós, pista livre agora, decolagem autorizada. Tá, quem está iniciando a notar, obrigado, bom mesmo para nós. Torre Azul 4462, estabilizado, ele é. Azul 4462, mantém a aproximação, aguarde a autorização de pouso, informa o tráfego Bang 737 da Gol, iniciando rolagem. Continua a aproximação, aguardando 4462. E Juliette, repassando Juliette. Alvo Juliette, repassando Juliette, está aprisando 4. Tráfego Salvador, vai vir passar Serra Vitor Golf. Serra Vitor Golf, prossiga. Serra Vitor Golf solicitou Serra Bravo, Serra Lima, no nível 400. Para uma gaga da Alter, poderia informar a suposta subida? Qual a sua radial hidráulica? Guardado a informação da suposta subida, o Serra Vitor Golf. Confirme a sua rota, o Serra Vitor Golf, que o plano que eu consulto está sem a rota aqui, teria que verificar. Uniforme Zulu 2 horas. Zona 659, decolada Zona 6, chame controle Salvador em 120, décima 8. 208, controlado. Sim. Copiado, Serra do Fogo. Contato radar, escutar o nível 360, saída da EL. A EL 360, meia segurança. Afirmo que eu tenho que ir para as 18h24. Aula 4065 para o táxi, 121 a bordo, 4h30, fica na frente. Azul 4065 autorizado o táxi via Pátio 1 e Índia no ponto de espera da 10. Chame torre 11895, QNH 10 no meio. Este Pátio Índia, ponto 0895 com 10 no meio, 4065. Pode mandar direto o Leda, o número 59. 259 autorizada para o Leda após o Jerume. Direto Leda após o Jerume, obrigado. Papapá, Serra, Vitor Golf, cópia. Escuto, papapá, Serra, Vitor Golf. Serra, Vitor Golf, autorizado, Serra Bravo, Serra Lima, conforme a rota do plano, aprovado nível 400. Saída Momo, transição Nenim, primeira curva à esquerda, pista 10. Acione 5104, controle 1201. Decola da pista no 7, aciona 5104 para o controle de saída, passou?